Vamos então, irmãos, abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6. Nós faremos novamente a leitura de alguns versículos deste capítulo, do verso 1 até o verso 10. Gênesis, capítulo 6, de 1 a 10. Aí nos diz a palavra do Senhor: como foram se multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Irmãos, este capítulo 6 do livro de Gênesis fala-nos de forma bastante resumida de um longo período na terra, desde a criação e a queda do homem, e imediatamente a iniciativa de Deus para promover a redenção, comunicando o Evangelho pela primeira vez, como observamos em Gênesis capítulo 3, verso 15. Na semana anterior, nós observamos que, em virtude da queda e da imediata ação redentora de Deus, na verdade, duas grandes linhagens se estabeleceram. A linhagem da serpente e a santa linhagem, a santa semente. A santa semente constituída de todos, sim, pecadores, mas pecadores arrependidos que receberam a mensagem do Evangelho como anunciada pela primeira vez pelo próprio Senhor. E esta semente santa, esta linhagem santa, como vimos, certamente produziu milhares e milhares de crentes, fiéis servos de Deus. Citamos nomes de alguns extraordinários, como Enoque e o próprio Noé, de quem lemos há poucos instantes. Mas também, depois de algum tempo, cresceu sobremodo a linhagem da serpente, a semente de Satanás. Por isto, a maldade se multiplicou extraordinariamente na terra, como lemos há poucos instantes. O que mais podemos saber sobre esta civilização pré-diluviana? Sabemos algumas coisas, tais como havia uma única linguagem na terra, naquele tempo. Sabemos que a habitação era bastante concentrada e não espalhada na terra. Sabemos que não haviam as distinções de nacionalidades que começaram a ocorrer após o dilúvio. Sabemos que era uma próspera civilização, conforme algumas poucas informações bíblicas, como podemos ver em Gênesis 4, de 20 a 22, e a própria arqueologia nos ajuda neste sentido. Havia também, e é muito importante enfatizar isto, a esperança messiânica, que certamente decaiu tremendamente no final daquela era pré-diluviana, e não temos dúvida de que somente Noé e sua família ainda nutriam a esperança messiânica. Em Gênesis capítulo 5, versos 28 e 29, o pai de Noé, Lameque, ao nascer o seu filho, o chamou de Noé, na expectativa de que Deus redimisse a humanidade da tremenda corrupção daqueles dias. Bom, nós aprendemos preciosas lições deixadas pela primitiva igreja pré-diluviana. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a igreja está numa terra amaldiçoada. Em segundo lugar, aprendemos que a igreja deve manter a separação do mundo, a separação da semente da serpente. E, em terceiro lugar, a igreja é sustentada por Deus. Esta terceira lição, ela vem se repetindo nas nossas considerações a respeito da mais primitiva igreja. Em primeiro lugar, a primeira lição que destacamos, deixada pela primitiva igreja pré-diluviana, é que ela está numa terra amaldiçoada. Se nós observarmos algumas passagens da Escritura Sagrada, e somente para citar algumas delas, após a queda do homem, Deus se tornou, num certo sentido, como alguém estranho à terra. Num certo sentido, como um visitante. De modo diferente, sua presença se faz de modo diferente daquela que ocorria no Éden, antes da queda do homem. É bom observar, interessante observar agora, por exemplo, no capítulo 18 do próprio livro de Gênesis, capítulo 18, versos 20 e 21, está escrito: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que se tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Irmãos, esta não é a única, mas uma das diversas passagens que enfatizam essa verdade. A humanidade foi separada de Deus por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada. A presença de Deus não é mais o que era antes da queda. E não é o que será depois do estabelecimento de novos céus e nova terra. Vimos na semana passada que quando o homem pecou, o homem cedeu o trono do seu coração a Satanás. O homem usurpou o lugar de Deus no coração do homem. E de certa forma, na criação. Citamos uma passagem do Evangelho de João, como João capítulo 14, verso 30, onde Satanás é chamado de príncipe deste mundo. Porém, é também absolutamente verdadeiro que a igreja fiel é como uma interseção entre o céu e a terra. A igreja, a fiel igreja do Senhor Jesus Cristo, é um ponto de interseção, é um lugar de interseção entre o céu e a terra. É o lugar onde o céu e a terra se encontram. Na verdade, é o único lugar onde o céu e a terra verdadeiramente se encontram, na fiel igreja. Porque ali, Deus não é um visitante. Ali, Deus habita. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, está escrito que a igreja é a casa de Deus. Consequentemente, na igreja, Satanás não habita. Como vimos na semana passada, a igreja nem sequer reconhece o trono de Satanás neste mundo. Na igreja, Satanás não é servido. Na igreja, Satanás não recebe nem qualquer forma indireta de culto. Ali, na igreja, neste lugar único que é a interseção entre o céu e a terra, onde Deus habita com o seu povo, ali a ação de Satanás é totalmente restringida por Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, esta passagem nós leremos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, está escrito: todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Satanás não tem poder, não governa de forma alguma a igreja. É verdade que ele atenta contra a igreja, mas sua ação é absolutamente controlada e limitada pelo poder de Deus. Durante aquele tempo em que a igreja esteve na terra, o período pré-diluviano da igreja, houve progresso, como já mencionamos, progresso regional e temporal na terra. E em nossos dias, nós também verificamos progresso em muitos aspectos. E alguns, considerando os progressos em várias ciências, podem deduzir que esta maldição seja um exagero e não levar a sério o que a Bíblia ensina sobre o pecado e sobre a separação do homem em relação a Deus. Mas este progresso limitado, este progresso regional e temporal, ele é constantemente desviado de um propósito benéfico para toda a humanidade. É constantemente ameaçado e prejudicado, porque falta ao homem inteligência espiritual, para usar uma linguagem contemporânea, falta ao homem inteligência espiritual para aplicar sua inteligência científica e artística, que não lhe foram totalmente quitadas com a queda. Mas sua inteligência espiritual, sua compreensão espiritual, sua capacidade de conhecer a Deus, de compreender a vontade de Deus, de se relacionar com Deus, de servir a Deus, esta lhe foi totalmente quitada. A igreja é a semente santa. Por isto, ela faz uso diferente de todo o progresso que se faz na terra. Participa deste progresso, coopera com este progresso, como a história testemunha. Não são cristãos somente os inventores das boas coisas que utilizamos hoje, mas muitas das grandes coisas, muitos dos grandes benefícios que hoje desfrutamos, nasceram no ambiente em que a igreja predominou. Mas a igreja se empenha por cumprir o seu desígnio de conduzir toda a criação ao propósito maior da glória de Deus. Por exemplo, a igreja, ela se empenha por fazer com que os conhecimentos genéticos promovam a glória de Deus e o bem do homem, e não a mortandade de seres humanos ainda no ventre da mãe. Porém, a semente da serpente desvia todos os resultados da inteligência científica e artística para propósitos do seu maligno senhor, Satanás. É por isto que a maldade cresce, se multiplica na terra. Porque a semente da serpente não sabe usar os progressos que a graça de Deus concede à humanidade para a glória de Deus e, consequentemente, para o bem do próprio homem. A igreja está, portanto, numa terra amaldiçoada e deve manter a separação para que continue cumprindo o seu desígnio. A necessidade de separação entre a igreja e o mundo é uma das mais importantes lições que nós aprendemos desta igreja pré-diluviana. Conforme vimos no texto que lemos a princípio, o casamento misto foi o instrumento utilizado pelo adversário, por Satanás, para corromper a igreja, para corromper, para enfraquecer a semente de Noé, a semente de Sete, a semente santa. Gênesis capítulo 6, versos 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Verso 3. Disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Mais adiante, verso 5, viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Irmãos, enquanto a semente santa se manteve separada da semente da serpente, o mal esteve contido. Mas quando Satanás seduziu crentes, através do casamento misto, ele corrompeu a semente santa. A maldade cresceu na terra e a igreja foi diminuindo, diminuindo, até que se tornou uma única família na terra, a família de Noé. Esta é a estratégia de Satanás. Ele seduz a igreja, ele corrompe a igreja, ele leva a igreja a misturar-se com o mundo, a acabar com a separação. A filosofia, o estilo de vida, as crenças da semente da serpente entram na igreja e reduzem sensivelmente a igreja. O casamento misto, isto é, casamento de pessoas crentes com pessoas incrédulas, foi e continua sendo uma grande arma de Satanás para enfraquecer a semente santa, para enfraquecer a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é o único meio, mas este é um meio bastante eficiente. Ele certamente usa outros meios, muitos dos meios disponíveis para a comunicação. Mas, por exemplo, nós encontramos em Juízes capítulo 14, que Sansão tornou-se fraco, especialmente, a começar pelo casamento misto. Salomão se tornou um idólatra, compactuou com a idolatria no final da sua vida, por causa de casamento misto. Além da própria poligamia. Quais são as características desta separação que a igreja deve manter em relação ao mundo? O modelo não é o modelo do farisaísmo encontrado no Novo Testamento. Os fariseus eram arrogantes, prepotentes, não conheciam verdadeiramente a palavra de Deus, não interpretavam fielmente a palavra de Deus, não obedeciam a palavra de Deus, mas consideravam-se a casta religiosa superior e desprezavam os demais da população. Não é este o modelo de separação. O modelo de separação é o modelo que encontramos no próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele jamais pecou, mas a Bíblia nos diz que ele também andava entre os pecadores, compartilhando o Evangelho. Este é o modelo que se caracteriza pela atitude de amor, pela atitude de humildade, pela atitude de prontidão para servir, não para compartilhar o pecado, mas especialmente servir com o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A separação entre a igreja e o mundo é absolutamente essencial. A igreja necessita manter esta separação por causa dela mesma, por causa da sua saúde, por causa da sua vida. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Aí está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não somente a igreja precisa manter esta separação. O próprio mundo precisa desta separação. Porque se a igreja se amolda, se conforma ao mundo, a corrupção certamente multiplica. Mas se a igreja mantém a separação, se a igreja se mantém fiel, obediente à palavra de Deus, na preservação da sua doutrina e nas suas práticas, a igreja age como sal da terra e como luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 até ao versículo 16 está escrito: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, quando a igreja se torna como o mundo, quando ela se assemelha ao mundo, quando ela acaba com esta separação por conformar-se com o mundo, ela se esconde, ela deixa de existir, ela desaparece no mundo. A igreja só pode cumprir a sua missão, só pode ser sal da terra e luz do mundo, se ela mantiver a separação, se ela for distintamente obediente à palavra de Deus, serva de Deus, compromissada com a verdade, com o Evangelho. E assim ela trará benefício não somente para ela mesma, mas para a sua própria geração. Em terceiro e último lugar, a igreja é sustentada por Deus. Esta é a terceira importante lição que temos ao estudar a pouca informação, mas suficiente informação que temos sobre a igreja pré-diluviana. Os dias precedentes ao dilúvio foram incomuns. Como já mencionamos, a igreja se tornara reduzida a uma só família, a família de Noé. Isto é incrível. Esta, sem dúvida, foi uma situação bastante singular. Temos tudo para crer que isto não mais se repetirá. Isto não mais se repetirá, porque mesmo que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja comparada a um acampamento, o acampamento dos santos, conforme Apocalipse capítulo 20, do verso 7 ao verso 9, texto que lemos na semana passada, mesmo que a igreja seja comparada a um acampamento dos santos, sitiada pelas nações seduzidas por Satanás contra a igreja, ela é a igreja de Deus. Irmãos, não podemos de forma alguma comparar todas as nações da terra reunidas sob o comando de Satanás com uma pequenina igreja. Ainda que seja a igreja de uma família como a família de Noé. Porque ela é a casa de Deus. Ela é a casa de Deus. Não importa a multidão que Satanás possa reunir para lutar contra a Igreja de Deus. A Igreja de Deus não é forte porque ela é grande numericamente. Ela não é forte quando ela é grande numericamente. A Igreja de Deus é forte porque a Igreja de Deus, onde quer que ela esteja, mesmo que seja uma pequena comunidade numa grande cidade, ela é forte porque ela é a casa de Deus. É ali que Deus habita. É ali a intercessão entre o céu e a terra. Que foi que o Senhor Jesus Cristo disse sobre a Igreja depois da confissão de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, irmãos, não devemos estar focalizados no ataque do inferno contra a Igreja. Isso acontece. Mas o mais poderoso ataque é o ataque da Igreja contra o inferno. Este é o mais poderoso ataque. Porque a Igreja é a Igreja de Deus. É o povo de Deus. É o exército do Senhor dos Exércitos. Não importa quantos sejamos, o que importa é que sejamos como foi Noé. Como foi Noé? Vamos ler? Gênesis, capítulo 6, de 8 a 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Não importa quantos sejamos hoje, não importa quantos seremos amanhã, quantos seremos no dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é absolutamente verdadeira: a Igreja do Senhor Jesus Cristo, em sua habitação, em novos céus e nova terra, será o que está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Certa vez, quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, são muitos os que serão salvos? O Senhor respondeu à pergunta que lhe fora feita nas seguintes palavras. Vejamos Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Deus administra de forma tal a sua Igreja, em que algumas vezes ela pode parecer pequenina. Algumas vezes ela pode parecer até desaparecida, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias da Reforma. Mas ela sempre renasce pelo poder de Deus. E quando renasce, renasce para ser muito, muito forte. A era pós-diluviana foi iniciada de que forma? Vamos ver? Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, Aí nós encontramos a solenidade de inauguração da era pós-diluviana. Gênesis 8, de 20 a 22. Levantou Noé um altar. Depois do dilúvio, Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, a era pós-diluviana foi inaugurada com culto a Deus. A igreja era tão pequenina, no final da era pré-diluviana, uma única família. Mas essa única família constituiu a igreja que se reergueu desde aqueles dias. Concluindo, irmãos, não ignoremos as lições do povo de Deus naquela era pré-diluviana. Não nos esqueçamos de que estamos vivendo numa terra que ainda não foi redimida. Diz a Escritura Sagrada que a própria criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Não nos esqueçamos de que a humanidade concedeu um trono a Satanás na terra. Mas não nos esqueçamos também de que Deus estabeleceu a sua igreja e Ele reina através da sua igreja. E certa vez o Senhor Jesus Cristo disse que o reino dEle não tem visível aparência. O reino de Deus aparentemente é desprezível, mas ele é como uma semente de mostarda, pequena. Porém, plantada, ela cresce e produz os seus frutos. Mantenhamos a devida separação. Mantenhamos fidelidade à Escritura Sagrada, à sã doutrina. Que nossa fé, que toda a nossa crença seja determinada pela Escritura Sagrada somente. Que todas as nossas práticas sejam respaldadas pela Escritura Sagrada. Porque não pode haver comunhão entre luz e trevas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos habilite a ser verdadeiramente luz no meio das trevas. Amém.